O Vilarinho. O Vilarinho, quando soube que o Bolias B ia para trás das grades, resolveu acompanhá-lo. Só desistiu da ideia quando soube que as grades não eram de cerveja.